coś. Salvador, boa noite, top 3, 178, passando a injeção estabilizada em LSX Ray, pistão 0. 3178, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 80 graus, 89. Autorizado, pouso, pista 10, top 3, 178. Salva Tango, desça para 2000 pés, ajuste 10018, reposta avisado no LF. 3, a bordo, alternando a Natal. 3 horas e 30 minutos de autonomia. Taxi, Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera, chame na frequência para decolagem, outra 3, 305. Torre Oxené 6224, pushback, estacionamento, portão 224, ciente, aguarde. Olha. Portão 3178, solo 25, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 07. E a Alfa Juliette para o 07, está 3178. ponte 010, pronto, 3305. 3305, a linha decola cabeceira 10, vento no 80 graus, 79. A linha decola da 10, 3305. Puxa na R6224, puxa acena no 1, chame pra início táxi. Todo lado puxa e chamar para o táxi 6224. Decola o 28, chame controle no 208, bom voo. 208, grato. 33305 da TAM. 205, boa noite, 230, saída pouca. Rio Xané 6224 para o táxi, POB 86, autonomia 2 horas, alterno Salvador. Sim, táxi autorizado, Indy Alfa, ponto de espera, chame essa frequência para decolagem. Ok, drive táxi Indy Alfa para decolagem, chamada 6224. Ajuste para 2000 pés na chegada à MAN, Mike Charlie Alpha, ajuste no 08. Rebaixando a 6224, ponto de espera pronto para decolagem. 6224, a linha decola cabeceira 10, vento no 90 graus, 10 nós. A linha decola no 06, 224. Andrés 305, chame o centro Recife em 12545, alternativa 12685. Vai chamar o centro Recife 2545 no 2085. Obrigado, uma boa noite. Boa noite. Está estabilizado e visual. A de aproximação, Bravo Alfa Tango, chame torre 18-6. 18-6, Tango, seja. 35003, chame o controle 1208, até um bom voo. Ok, 53-1208, chame 6224. Estou em Salvador, boa noite, Papá Romeu, Bravo Alfa Tango, sinal estabilizado. Bravo Alfa Tango, muito boa noite. Confirme o pátio de destino. Corrigindo, qual a pista que pousa e o pátio de destino? Recebo 5004. Ok, esse é o momento. 17. Pousar na 10, o Bravo Alfa Tango. Depois prossegue pátio 3. Afirmativa, o pátio geral, pátio 3, confirma, né? Afirmativo, Bravo Alfa Tango, tem pouso autorizado, cabeceiro 10, vento 190 graus com 9 nós. Gente, tá ali do pouso do Bravo Alfa Tango. Bravo Alfa Tango, solo 38, libere a direita. Pode prosseguir o pátio direto para o pátio 3, pátio de aviação geral. O senhor conhece o aeródromo? Afirmativo, pátio 3 é o pátio que está em frente. O senhor está vendo aí o Boeing da Gol, o Boeing da Webjet. Esse pátio que se encontra entre duas aeronaves, tem taxi livre, tá ok? Ah, tá ok. Muito obrigado pela ajuda. Até já. Até. Marcha Alfa, reporte estabilizado no LS. Reporte Alfa, estabilizado, Marcha Alfa. Marcha Alfa 6224, chame Recife, a frequência 12545, alternativa 12685. 2545, 2685, 6224, boa noite. Boa noite. estabilizado, Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, torre 18.6, bom pouso. 18.6. Boa noite, Papa Tango, Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, boa noite, confirme a pista que vai pousar. 17 cancelando a presente, está completamente visual. 17 cancelando a presente, reporte final da 17, baixado e travado, Mike Charlie Alpha. Passará, Mike Charlie Alpha. Charlie Alvo, pouso autorizado, cabeceiro no 7, vento 180 graus, 8 nós, cheque 3. Gente, livre, pouso no 7, baixou e travou, marca Charlie Alvo. Boa noite, tá 3600, informação pista, desce para o 150. Desce ao 50, o tá 3600, chega na Mari. A Mari desce para o 50, 3600.